Olá pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e este que é nosso primeiro episódio de 2026. Como sempre, a gente começa o ano com nossas expectativas, né, para esse novo ano que se inicia, que já nem é tão novo assim, a gente estendeu um pouquinho nossas férias, mas ainda tem muita coisa para falar que esse ano tá com uma lista interessante, eu acho. Vamos ver o que a gente vai achar desses próximos lançamentos. Mas deixa eu cumprimentar meus colegas que estão comigo hoje. Então, boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, Samuel. Boa noite, Felipe. Muitas saudades de vocês, desses nossos encontros quinzenais para a gente falar sobre o que a gente mais gosta, né? Que é falar sobre cinema de terror e afins. Então, vamos lá. Muito empolgado para falar sobre as expectativas desse ano. Acho que tem muita coisa legal. Isso aí. Boa noite, Samuel. Olá, Sil. Olá, colegas. Reforço aqui o sentimento de saudades. Num episódio tradicional, né, nós geralmente abrimos os trabalhos falando das nossas expectativas para o ano, mas já avisando, fazendo um disclaimer aqui aos nossos ouvintes, que iremos ignorar solenemente Pânico 7 por motivo de não queremos. Então, temos problemas com este filme, então já vamos avisando, não vai ter papo sobre ele aqui não, tá bom? Mas vai ter muita coisa boa, quiçá, obviamente, muito melhor. Fiquem ligadinhos. Isso aí, boa noite, Felipe. Olá, Sil, boa noite a todos e todas, Samuel, Ivo. Olha, eu tô tão feliz que 2025 acabou, minha gente. Olha que ano difícil, que ano punk. Tanto que quando estouraram os fogos, aqui a gente dá os sete pulos nas ondas, eu dei uns 20, que era para não ter perigo de, né, 2025 ficar uma remelazinha. Não, sai, vai-te embora, vem 2026. Infelizmente, não posso dizer o mesmo dos primeiros filmes de terror que vi. Não gostei, não gostei, não gostei. O que me faz até querer pensar em Pânico 7, porque realmente as minhas primeiras escolhas do ano foram muito ruins. Mas já já a gente fala. Muito bem. Bom, esse episódio está saindo então dia 30 de janeiro e a gente já teve, como o Felipe disse, alguns lançamentos, né? Inclusive três estreias ontem, dia 29. Então a gente não vai se apegar muito ao que já saiu, né? A ideia é falar do que ainda vem, aí quem sabe depois esses filmes que já saíram ganham episódios, enfim, vamos ver, né? Então a ideia, como a gente costuma fazer, né? É citar assim todos os filmes do mês a mês e a gente vai se aprofundando em alguns, falando um pouquinho do que a gente espera de alguns deles, né, dos que tem algum mais destaque também, né? Então, em janeiro, a gente já começou esse ano com o novo Extermínio, né, o Templo dos Ossos e Terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno, que tá sendo massacrado, pelo que eu vejo, né? Ainda não assisti. As estreias de ontem, então, foram Alerta Apocalipse, O Primata, que tá sendo bem, bem elogiado também, estão falando que é bem divertido, e Socorro, que é o novo filme do Sam Raimi, né? Que volta à direção de um projeto próprio, assim, depois de bastante tempo. O mais recente foi Arraste-me para o Inferno, de 2009. Ele dirigiu outras coisas, mas, novamente, né? Projeto próprio, não. Nada dentro de franquia, enfim. E a gente teve também dois lançamentos que não saíram do Brasil, mas que saíram lá fora já em streaming. Então, acho que é legal citar porque, enfim, a gente já consegue assistir, né? Mesmo não tendo previsão por aqui. Que são o filme Night Patrol, que foi dirigido pelo Ryan Prowse, que inclusive Samuel é diretor do segmento terror lá do VHS, que você escolheu como. O dos melhores da franquia, né? Isso. E o Mother of Lies, que foi dirigido pela família Adams, né? Basicamente. E que passou no Fantasia. Então, esse a gente até já tem comentário em um episódio do Falando no Diabo, que foi o que a gente fez sobre o Festival Fantasia, porque a Nath assistiu na programação, né? A gente fez uma cobertura à distância também. Então, já temos até comentário sobre ele. Mas vocês acham que algum desses vale um destaque, gente? Ah, e tem mais um só. Preparada para a Guerra, 30 de janeiro nos Estados Unidos. Esse pareceu péssimo com a Mila Jovovich, e aí eu apaguei da minha cabeça assim que vi, Eu assim, já ia então. dizer que valeria muito não ter lembrado desse filme, não. Que eu acho que não tem perigo Então, dele ser bom. tem uma carinha, né? Ai, que. Olha, é isso. A gente é impressionante. A gente roda, roda, roda. Os anos avançam, avançam, avançam. Mas a Mila Jovovich continua, não é? Meu Deus, a mulher é rica, ela podia se aposentar, mas ela continua fazendo essa bomba que ela inventa de fazer. Ai, meu Deus. Mas enfim, Tudo tudo igual. igual. E ela tudo péssima. Ela é péssima. Então, Eu digo, o único então. filme que essa mulher fez que foi bom se chama O Quinto Elemento e eu não sei o que foi que aconteceu Verdade. ali. Ela Porque casou, e aí casou com um idiota. não, mas antes de casar ela era ruim, Samuel. Veja, ela fez De Volta à Lagoa Azul. Mas enfim, vamos deixar Mila para lá, que ela tá rica e a gente não. E nós não, né? Ó, Sil, você perguntou se tem algum destaque. Eu diria destaque negativo. É óbvio que ainda é cedo, então não dá para falar todos os spoilers, mas realmente eu achei o novo extermínio. Eu sei que tem muita gente que tá elogiando, mas eu realmente eu não vou dizer que eu odiei. Eu odiei Silent Hill. Mas sabe aquele famoso filme que para mim não acrescentou nada, sabe? Assim, estava tudo muito bem sem ele e continuaria muito bem sem ele. Então eu, assim, realmente eu não tirei nada. E sem contar que o próprio extermínio anterior, não é? O 28 anos depois, também me parece uma coisa meio requentada. Eu gosto do extermínio 3, mas não sei, eu realmente acho que a gente tá numa. A gente tem que passar, sei lá, uns 20 anos sem fazer filme de zumbi. Acho que assim, já deu e vamos deixar os mortos descansarem um pouco em paz. Agora. Outro destaque negativo. Ah, esse é negativo com força. Esse assim, olha, terror em Silent Hill, minha gente. Algum crítico disse que era um dos piores filmes da década e eu concordo. Nossa. Nossa, é muito ruim. Mais uma vez, eu não vou dar spoiler, eu sei que ele é baseado, né, no jogo Silent Hill 2. Tem lá o personagem do James que vai em busca da mulher perdida em Silent Hill, o grande amor da vida dele. Mas, minha gente. Quando eu saí do cinema, a frase que eu disse foi: eu compro muito mais a história da mãe que vai para o inferno resgatar a filha do que James indo resgatar a boizinha dele. Sério, o filme ele não passa nenhuma emoção referente aos personagens. E Nossa. por mais que filme de terror a gente diz, ah, não, isso é secundário, eu não acho. Eu acho que os bons filmes de terror são aqueles que a gente se envolve sim com os personagens. E eu volto ao filme de 2006, que você tinha um elemento de vilania muito bem visto lá pela Alice Creed, né, que era a louca religiosa, tinha a relação da mãe com a filha, tudo era muito intenso e o visual era incrível. Esse você tem um visual incrível, mas sério, você não liga a mínima pro James ou pra Mary. Marion, sei lá como é o nome da mulher. Ai, é uma preguiça. É 1h40 de tédio daqueles dois. Ai, que saco. Então, assim, eu sei que havia uma grande espera, né, por Silent Hill, inclusive minha. É, o trailer, ele lhe dá uma ideia que o filme pode até ser bom. Não é. Não caia no trailer. O trailer é mentiroso. O trailer lhe engana. O trailer é do mal. E é isso. Eu já comecei o ano Com ranço. de forma bem negativa. Ah, gente, eu gostei muito do extermínio. Saí da sala com um sorrisão. Defenda, Ivo. Adorei. Não, a primeira que eu gosto da direção da minha da Costa, assim, eu acho que ele tem alguns probleminhas assim de roteiro, né? Alguns Garland. demais. Calma, gente. Gente, a gente grava um episódio sobre ele depois. É, Depois alguns vocês roteiros. ligam. Mas pode falar, É, Ivo. Fala, fala mas aí. eu adorei isso. Eu também não quero entrar em detalhes de spoiler, não, mas vamos deixar para depois, né? Ele entrar em algum assunto para a gente falar e a gente aprofunda mais nele. E eu tô na expectativa desses que foram citados, do Mother of Flies, da família Addams, que é um filme bem independente, mas eu gosto da maneira como eles trabalham. E do Sam Raimi, né, gente? Do Send Help, do Socorro do Sam Raimi, porque é o Sam Raimi, gente. Não tenho muita informação, não vi muita coisa sobre, não vi trailer, né? Quero ver, quero ser surpreendido. Então, hoje é dia 26, vou tentar ver essa semana. Também estou curioso, né, para ver, porque, enfim, E o Sam Raimi, né? A gente gosta muito dele. E eu tô curioso para ver o Primata. O Primata me pareceu uma coisa meio esculhambada. Meio. Sim. Quase um quadro do finado Zorra Total. Mas eu tô curioso. Agora eu preciso dizer uma coisa: eu detesto macaco. É o único animal da face da Terra que realmente eu não gosto. Não faço mal, não quero que morra, não vou jogar pedra. Mas eu detesto macaco. Quando eu vou em qualquer ambiente que tem macaco, eu já fico meio desconfiado. Então, talvez eu fique um pouco, seja levado a gostar ou não do filme muito pelo macaco. Realmente, assim, é um bicho que eu não tenho, eu tenho zero apreço por macaco. A impressão que eu tenho desse primata é que os diretores assistiram Não, Não Olhe, né? E resolveram fazer o filme só no segmento do macaco. Então, É, eu sim. acho que é isso, Sam. Real, real, eu acho que é isso. Samuel, eu vou completar. Eu acho que teve isso, mas eu acho que algum também dos roteiristas disse assim: ó, tem um filme legal antigo que é com. Como é o nome? É um cachorro que pega raiva. Lesse, Cujo. Acho que é Cujo. Vamos misturar tudo? Eu acho que teve isso também. E o outro destaque que o Felipe falou, que é o Socorro, cara, assistam o trailer do Socorro, porque ou esse filme vai ser muito bom, ou esse filme vai ser muito ruim, não tem meio termo. É, o Sam Raimi tá voltando assim, parece com aquela veia de diversão e horror. A Rachel McAdams? Não, não. Isso, a Rachel McAdams. Ela tá incrível no trailer. E o Dylan O'Brien tem se sobressaído, interessante como ele tem. É, reorganizada a carreira nos últimos anos, né? Então, esse trailer tá muito bom desse filme e eu tô com algumas expectativas dele. Agora, um outro filme que eu tô interessado, são dois, na verdade, né? Que é o Mother of Flies, só que é aquela coisa, ele é um Shudder original. É uma moeda jogada no céu, ou vai ser bom ou vai ser ruim, não é um nota 3, sabe? Porque a Shudder ultimamente tem feito isso, né? Apostado em algumas tranqueiras, mas em algumas coisas muito boas. E o Alerta Apocalipse, que eu tô de olho, mas sem nenhuma expectativa, porque ele tem cara que vai ser mais um filme de zumbi que mistura diversão com horror e coisas mirabolantes. E tem um curioso elenco, porque tem o Joe Carey, que é um dos destaques de Stranger Things, né? A Georgina Campbell, que tem crescido também em alguns papéis, e o Liam Neeson, que eu não faço ideia do que ele tá fazendo aí. Mas depois do Corra que a Polícia Vem Aí, esperemos de tudo, né? E o namoro com a Pamela Anderson. Nem, não sei se ainda está rolando. Mas adoraria saber, inclusive. Mas é isso, gente. Eu fui assistir o Alerta Apocalipse na cabine na semana passada e tava com embargo, eu nem podia. Agora já posso falar, né? Mas nem podia antes. Mas é isso, ele é um filme. O Joe Keery tá interpretando a si mesmo de novo, ele é Claro. o mesmo personagem de Stranger Things. A Georgina Campbell, eu gosto muito dela. Mas o que eu acho curioso é que o roteiro é do David Koepp, que é o roteirista do Presença, por exemplo, né, que a gente já comentou aqui. Mas ele escreveu o roteiro de filmes como Jurassic Park, assim. E o Alerta Apocalipse é baseado num livro que ele mesmo escreveu. Então, não é qualquer pessoa, sabe? E assim, o filme é divertido, mas não achei nada espetacular. Mas ele é bem nojentinho e tem uma maquiagem muito boa. Então, tem lá seus pontos altos, sabe? Eu acho que para mim foi um 3 estrelas, assim, mas Ok. vale pela diversão. É ok. Mas assistam, acho que é isso. Vale uma assistida descompromissada, assim. Mas é isso, então, para janeiro, gente, bora para fevereiro, que tem uma porrada de filme também. Nesse mês vai sair bastante coisa. A gente tem Lago dos Ossos, Bone Lake, O Som da Morte, Os Estranhos, capítulo 3. O Frio da Morte, a morte tá forte, né? Teve O Som da Morte, O Frio da Ai, ai, Morte. esses títulos em português, né? Se bem que tem morte no inglês também. Sim. O Para Sempre Medo, que é o Keeper do Oz Perkins, né? E Redux Redux, que é um filme, ele é mais ficção científica do que terror. E também temos comentários já sobre ele no episódio do Fantasia, que eu assisti por lá ano passado, e é muito bom. Esse tá com estreia para 20 de fevereiro nos Estados Unidos, a gente não sabe quando sai aqui, mas é isso, né? Saindo mais acessível lá. Em algum momento a gente consegue ver daqui também. Mas é isso. Vocês têm algum destaque ou desdestaque para fevereiro? Eu tô bastante intrigado com o Lago dos Ossos, embora todo mundo fale que ele é, que já rodou em alguns festivais, se eu não me engano, né? Ele é uma bombazinha. O Marcos Pigosi está estreando esse filme. Acho que vale para a tentativa de carreira internacional do Divo, o Divo Queer. Mas eu fiquei um pouco intrigado com a sinopse, né? Que são dois casais que eles acabam no mesmo apartamento para passando férias, aqueles erros da Airbnb, né? E aí vai virando uma coisa muito insana entre eles, com sexo, mentiras, loucuras, e só Deus sabe que caminho toma, né? O outro que eu tô interessado dessa pequena lista é o. Não, tema Keeper. nenhum, não. É só esse mesmo. Porque Acabou. tá meio assim, né? Esse mês de fevereiro tá meio estranho. Mas temos o Pra Sempre Medo, que é do Wes Perkins, né? Que fez o Long Legs. Mas ele também fez, no tempo do Long Legs, aquele outro de macaco, que é mais que é o brinquedo. Ah, esqueci. É o macaco, né? É O o nome daquilo? macaco. Ai, É, nossa. é. Aquele filme é horrível. Puta merda, como aquele filme é ruim. Nossa, Wes Perkins, pelo amor de Deus, cara. Às vezes a gente precisa, sei lá, deixar um tempo ficar parado, sabe? Então, vamos ver se o Para Sempre Medo traz o Wes Perkins em boa forma novamente, né? É, eu acho que desses, a minha talvez escolha é muito mais por ele. Eu gosto dos filmes anteriores que ele dirigiu, tirando o Macaco, realmente o Macaco não rola, mas eu gosto muito da a versão de Maria João dele. Eu adoro aquele filme, Eu Sou a Linda Coisa Pequena que Mora Aqui Nessa Casa. É uma parada assim. É uma coisa assim. I am the little pretty thing that lives who lives in this house, ou qualquer coisa parecida. Eu gosto. Acho Long Legs ok. Justo. Eu vi o Keeper, o Para Sempre Medo, né? Caiu do caminhão. Eu gosto muito do Asperk. E eu gostei bem do filme, assim. Vou elogiar muito a direção dele. Também não vou tentar falar muito sobre ele, mas as cenas de terror desse filme, puta que pariu, gente. Preparem. Ai, sério, que medo. Mas eu acho ele problemático no roteiro. Mas, enfim, eu gosto muito da direção dele. Eu acho que vale a pena a conferida dele. E eu quero ver ele no cinema. Eu vou querer ver para ver qual que é a sensação de ver esse filme no cinema. Justo. É uma coisa que eu acho, inclusive, do Long Legs, né? Que é um filme que é aquele tipo de filme que é muito bom de ver no cinema, mas que em casa talvez você tenha não tenha a mesma impressão, sabe? Então, Pode talvez o ser. Aspect esteja virando esse tipo de cineasta, talvez, que tem esse tipo de fórmula mais de telona mesmo do que o home video, né? Acho que faz sentido. E aí, finalmente vai sair, né? Porque como o Ivo disse, ele já assistiu. Faz tempo, né, Ivo? Foi ano Em passado. dezembro. E ele já tinha saído, já tinha caído o caminhão, sei lá, em novembro, por aí. Então, e assim como foi com Long Legs caiu do caminhão uma semana antes da estreia. Então Foi. parece que tem umas distribuidoras aqui que, eu não sei, parece que faz de propósito, sabe? Essa demora, ou ai, vai sair uma semana depois da galera, de todo mundo já ter assistido, sabe? Parece que é uma, não sei, se é uma má vontade, se é um planejamento merda, enfim, mas. É isso, né? Acho que a gente sempre se beneficia de assistir as coisas no cinema, sempre que é possível, né? Porque tem coisa que não chega, tem coisa que, né, Samuel só chega dublado. Então rola uma dificuldade, mas acho que quando a gente tem o filme é legal a gente aproveitar, né? É uma experiência diferente de qualquer forma. Mas é sempre uma decepção quando rola esse atraso absurdo e o terror me parece ser um gênero que sofre muito com isso. Mas enfim, podemos fazer um episódio inteiro sobre isso. Mas bora seguir em frente, então. Vamos passar para março. Março tem mais algumas coisas que julgo interessantes. A gente começa com A Noiva, né? Que é a versão de Frankenstein da Maggie Gyllenhaal. POV, Presença Oculta, cujo título original é Body Cam. Eu não entendi qual foi essa tradução, mas, né, novamente. Vai estrear um filme nos Estados Unidos chamado Undertone, que é outro que a gente assistiu no Fantasia, e eu fiquei muito feliz da A24 ter comprado esse filme, porque ele é muito bom. É sobre uma podcaster que grava em casa, então somos todos nós, né? E é um filme bem tenso. Eu espero que ele chegue aqui nos cinemas também, porque o som para esse filme é muito importante. Eu assisti no computador, né, com fone, já foi incrível. Então eu imagino que é ver numa sala de cinema. A sequência de Casamento Sangrento, né? Agora com o subtítulo A Viúva. Eles Vão Te Matar. Alpha, que é o filme novo da Julie Ducournau. E O Mistério de Matthew. Esses são os lançamentos de março. O que vocês acham desse mês repleto? Ah, eu tô curioso pela noiva, mas assim, eu realmente não sei muito o que esperar dele. Eu gosto do filme da Maggie Gyllenhaal, da Filha Perdida, de 2021. Acho um bom filme. Agora, assim, eu tô mais curioso. Casamento Sangrento, eu tô muito doido pra ver, porque além da Samara Weaving, tem o Elijah Wood, tem David Cronenberg, tem a Sarah Michelle Gellar. Então, tô bem empolgado com ele. E lógico que é da Julia Ducournau, né? Eu gosto muito dos filmes anteriores dela. E tô bem curioso para ver. E também agora estou curioso pelo filme que você citou, que é o POV lá, né? Não, o Undertone. Ah, não, é o Undertale. Eu vi o trailer no cinema e parece bem ruim. Ah, eu gosto muito do primeiro Casamento Sangrento, também quero muito ver esse. E sobre a noiva, também tô curiosa, com o pé atrás, assim, mas eu vi que a Maggie falou que a inspiração dela veio de quando ela viu um cara com uma tatuagem da noiva no braço. Fico me questionando se era você, Ivo. Né? Talvez, né? Nunca saberemos. E ela disse que ela queria fazer um filme em que ela desse mais tempo de tela para a noiva, porque de fato, em A Noiva de Frankenstein, a noiva mesmo não tem muito tempo, né? Então, ela queria colocar a noiva como a personagem central de fato do filme. E a Jessie Buckley, né, que também tá super em alta. Então, eu também tô curiosa por esse. Vamos ver o que que rola. Eu tô muito na expectativa do A Noiva, porque eu espero que ele entregue o que o Frankenstein do Guilherme Del Toro não entregou. Eu gosto do Frankenstein do Guilherme Del Toro, mas eu acho que ele criou uma hiperromantização de Frankenstein, né? Deixou a obra extremamente leve, mesmo usando muito dos seus aspectos literários. E eu quero ver um horror de verdade em tela relacionada a Frankenstein, porque querendo ou não, o livro é um livro de terror, sim. Ele é praticamente um slasher em uma boa parte dele. Mas vamos ver que possibilidades narrativas são essas que a Meg Gyllenhaal está trazendo com a noiva, né? Vocês falaram do Casamento Sangrento 2, né? A Viúva. Olha, assim, eu adoro Casamento Sangrento. Acho um filme divertidíssimo. É muito. Agora, ele para mim parece um filme que não tem nenhuma necessidade de continuação. E a gente tem que lembrar Certamente. que o Matt Bettelheim Oppenheim e o Tyler Gillett, né, fizeram esse filme, eles tiveram um destaque enorme por causa desse filme. Se eu não me engano, eles ganharam um capítulo daquela franquia que não queremos mencionar por causa deste filme. Fizeram uma outra obra, que é basicamente um Casamento Sangrento 2, só com uma outra temática. Temática vampírica, né? E aí o nome deles deu uma enfraquecida por causa de tudo isso. Eles não mantiveram ali a qualidade. Aí eles vêm e querem apostar em uma continuação do grande filme que trouxe o nome deles, né? Eu não acho que dá certo por causa da fórmula extremamente fechada do primeiro filme, que eu gosto, eu tô um pouco cansado de. Já comentamos várias vezes aqui de ficar vendo continuações e continuações e continuações. Tem uma expectativa? Tem uma expectativazinha, porque o elenco tá muito interessante. Vocês já citaram, né? O David Cronenberg vai fazer parte. Então, a Sarah Michelle Gellar Querido. vai fazer parte desse filme. Nem lembro qual foi a última vez que eu vi a Sarah Michelle Gellar em algum lugar. Então, fica aí a expectativa, não tão expectativa. Agora, realmente, Alpha, né, que é o novo filme da Julia Ducournau, é a expectativa das expectativas, né? Então, eu adorei a premissa, eu nem vi o trailer, eu acho que eu não vou ver o trailer, só saber a sinopsezinha básica, né? Que é uma jovem de 3 anos, bastante problemática. Ela vive com a mãe e o mundo delas começa a ruir quando essa garota volta da escola com uma tatuagem no braço. Para quem gosta de pegar seus grandes diretores sem saber muita coisa que eles estão fazendo, só saiba disso e vá pro abraço. Que eu acho que é um chance assim de talvez um dos filmes do ano. Eu confio muito na Julie. Na Julia. E eu fiquei muito intrigado com essa sinopse de verdade. Então fica essa expectativa. Das coisas meia-boca que tão por aí, né? Tem uns o quê? De interessante. Ah, não sei. Talvez o Eles Vão Te Matar seja algo para ficar de olho. A ideia do POV não me desceu. É, não tô com expectativa nenhuma, né, do Body Cam. Mas vamos ver se alguma dessas coisas ganha um destaque maior. Inclusive, eu queria fazer um último comentário de que geralmente a gente não tem porra nenhuma no começo do ano de terror, né? A gente só fica falando como o segundo semestre que vai ser lotado da agenda. E parece que resolveu todo mundo descaralhar no começo desse ano todos os filmes de terror possível. É verdade. O que aconteceu? Ah, e outra coisa que é bom a gente falar também é que, como sempre, né, a gente fala das previsões e agora para esses que a gente está falando ainda deve sair tudo nas datas que a gente está comentando, né? Mas daqui a pouco começa uma palhaçada de, ai, ó, o filme que estava marcado aqui para abril vai sair em abril de 2028, né? Então, muita coisa que a gente falar aqui hoje é possível que nem veja a luz do dia, bem como muitas coisas virão e que a gente não tá nem vendo aqui ainda, né? Pois é. É bom a gente ter isso em mente também. Mas muito bem. Abril tá sucinto, gente. A gente vai ter um novo A Múmia, que não é aquele que foi anunciado como o quarto filme da Múmia com o Brendan Fraser, né? Aquele, o elenco original de A Múmia, que começou lá em 99, né? É um outro, que vai ser dirigido pelo Lee Cronin, que fez A Morte do Demônio Ascensão, né? Em 2023. E a gente vai ter um chamado O Jogo do Predador, com a Charlize Theron. Se não me engano, é um original na Netflix, que já me deixa murchinha, xoxa, capenga. Mas é isso. Eu tô interessada nesse filme da múmia. E vocês? Eu fiquei Ai, não, tô curioso. não. Desculpa, gente. Tô não. Eu tô curioso, mas eu tô achando que deve ser. Eu acho que deve ser ruim. Mas assim, eu acho que por não ser aquela mesma história, né? Parece que ele tem um argumento diferente. Eu fiquei curioso. Eu acho que talvez o título não seja a melhor escolha. Eu acho que talvez a gente vá, a maioria das pessoas possa esperar uma coisa meio múmia tradicional. E pelo que eu entendi do trailer, não é muito isso. Aliás, trailer ou sinopse, eu nem lembro o que foi que eu vi desse filme. Mas eu tô curioso, assim, sem muitas expectativas. Eu gosto de múmias, então. É, eu acho que vale dar uma equilibrada nas expectativas, mas que também é do James Wan com a Blumhouse, né? E aí a gente já sabe meio que o clima que dá para esperar assim também, mas sei lá. Sei lá, e assim, eu acho que pior do que aquela múmia com Tom Cruise, não pode ser. Impossível, aquele filme é tenebroso. Aquele filme é tenebroso. É isso. Maio eu acho que tá mais interessante. A gente vai ter Rocum logo no dia 1º nos Estados Unidos, né? Que é o filme novo do Damien McCarthy, que fez Oddity, que eu acho muito legal. Tem um outro filme chamado Entity Within, que parece super genérico. Pinóquio, Maldição de Madeira, do universo do Ursinho Puff, Sangue e Mel. Ah. A Marvel dos bichinhos monstruosos. E tem um outro filme que eu tava vendo que não que eu não acabei não colocando na sua lista, Ivo, mas é um filme chamado Obsession, que é sobre um cara que gosta de uma moça. Ele usa um brinquedo sobrenatural. Eu já imaginei o macaco, mas não sei se é, para fazer essa moça que ele gosta se apaixonar por ele, mas daí ela fica obcecada. Não sei, fiquei curiosa por esse, espero que me passou uma vibe meio juntos. É interessante. É, enfim, fiquei curiosa. Mas e vocês? Algo se destaca aqui? Curioso pelo Rocum. Tem o Adam Scott no elenco. É. Não, daí, olha, só ver essas opções para o mês de maio só me faz pensar naquela música que diz maio já está no final. Pronto. É a única coisa que está me empolgando dessa lista de maio é meu aniversário, que é dia 4. E o show da Ah lá. Britney Spears, que é dia 2, mas eu vou assistir pela TV mesmo, não vou não. São boas coisas para esperar. Sim. Mas é aquela coisa, né? A gente vale lembrar que tá saindo essas coisas do tipo do Pinóquio, É o do Pinóquio, né, que é em maio. Porque essas obras, elas estão ficando de domínio público, né? Então, tem uma galera aproveitando para fazer algumas coisas bem meia boca. O que eu acho triste, porque dá para fazer algumas coisas muito boas. Eu vi o trailer do Pinóquio, eu tô enganado que já saiu o trailer. Já saiu o trailer, né? Eu nem Boa tô. pergunta. Não tem um trailer, não. Eu tô com uma falsa memória do caralho. Porque o próprio ursinho Pooh, aquele. Algumas pessoas até chegaram a elogiar, mas no geral ele foi muito criticado, né? Como um filme muito mal produzido. Pelo menos. E teve uma continuação, né, também. Porque Encaremos os Fatos fez um certo sucesso. Pra, também, pra um filme que foi feito com dinheiro de um chiclete, tudo bem, né? Ganhou dois chicletes, então foi o dobro. Mas fica aí esse lembrete, né? Que estão saindo coisas, porque essas coisas diferenciadas com títulos famosos, porque estão virando obras de domínio público, né? O próprio Mickey virou a primeira versão virou domínio público, depois de muita briga da Disney para tentar segurar o máximo possível. E lançaram um filme de terror baseado nessa primeira versão do Mickey, que aí, curiosamente, foi razoavelmente bem elogiado. Eu fiquei bem curioso, mas não cheguei a assistir não, porque eu, ai, quer saber, preguiça. Simplesmente preguiça. Mas tô devendo ver, porque esse dizem que é razoavelmente interessante. Olha, eu queria pegar só carona rapidinho na fala do Samuel para dizer duas coisas. Coisa um, eu acho o primeiro Pinóquio, aliás, a animação clássica da Disney, Pinóquio, assustadora. Aquela cena que os meninos viram burros, eu acho uma das cenas mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida. É boa, Então, para mim, Pinóquio já é um filme de terror. Em segundo lugar, eu queria dizer que é um guilty pleasure para mim quando esses clássicos entram em domínio público. E aí, o meu sonho, eu espero que isso aconteça um dia. Todo mundo sabe que o meu livro favorito, o meu filme favorito da vida se chama E o Vento Levou. E eu estou esperando que O Vento Levou caia em domínio público, simplesmente porque eu quero que alguém faça um filme de O Vento Levou de terror. Então eu imagino Scarlett O'Hara matando os zumbis lá no meio da Guerra da Secessão. Olha, eu quero muito que isso aconteça. E gritando, jamais sentirei fome novamente e cortando a cabeça dos zumbis. Eu espero, ansioso, por este filme. Eu acho mais fácil ter a versão pornô primeiro, mas tudo bem. Pode vir, desde que alguém faça a versão terror, tá de boa. Eu acho que vem tudo. Vem tudo, pacote completo. Tudo bem. Bom, junho, então, temos três nomes interessantes, ó. A gente tem Mar de Predadores, que será dirigido pelo Rennie Harlin. É um filme de tubarão. Vou lembrar que o Rennie Harlin fez o nosso querido amado do Fundo do Mar. Falamos dele recentemente, até, né, em algum momento do ano passado. Então, já atiça a minha curiosidade, por mais que o Rennie Harlin venha também da nova trilogia Os Estranhos, né? Mas enfim, aqui o assunto é outro. Temos também Dia D, que é um novo filme do Spielberg, e Todo Mundo em Pânico 6. Né? Então acho que são três nomes interessantes assim para a gente prestar atenção. Estou bem curiosa por todos eles. Eu tô muito curioso por Dia D. E aí é que tá, você não consegue. Spielberg tem uma coisa nele. Os outros filmes você consegue não ver trailer, você consegue não ter. Os do Spielberg você não consegue. Tá assim, o trailer no dia que saiu, acidentalmente eu vi. E adorei. E assim, tô querendo muito ver. E levando em consideração os outros filmes que o Spielberg fez com ETs, né? Próprio Contatos Imediatos, ET, e até Guerra dos Mundos, nossa, eu gosto. Gosto. E achei o trailer bem, bem diferentão. Vamos ver o que vem por aí, mas quero muito ver. Agora, nossa, minha gente, eu quero muito Todo Mundo em Pânico 6, com a volta da Anna Faris e da Regina Hall. Eu nem ligo muito dos irmãos Wayne voltarem, acho legal. Mas só trazer Brenda e Cindy de volta, já vale o meu ingresso. Estarei lá na data da estreia. Na data da Expectativas a estreia. mil. Expectativas a mil, quero muito, amo Cindy e Brenda. Brenda é maravilhosa, como pode ser tão ícone, né? Agora, realmente, eu assisti também o trailer do Dia D, Eu achei curioso, mas eu fico com muita ressalva, porque aquele último filme de alienígena do Spielberg, que foi o Super 8, né? Caraca, que filme ruim. Puta que pariu, como o Super 8 é ruim. Vamos ser sinceros, o Super 8 é ruim pra caceta. Eu nem lembrei desse filme. É, Pra mas tu foi. ver, é tão ruim que tu não lembra se, não lembrou desse filme. E o trailer de Super 8 foi maravilhoso na época, tá? Esse foi produzido por ele, hein, gente? Ah, não A era dele, direção do não? J.J. Abrams. Isso, pior ainda. Tá Ah, explicado. Desculpa, gente. Desculpa, ouvintes. tá Vacilo, mas tá explicado. explicadíssimo. Ah, não. Ah, desculpa, Spielberg. Desculpa, Desculpa. desculpa, desculpa, Perdão, perdão. Spielberg, perdão, mil vezes perdão, eu me enganei Mil vezes. feio, foi horroroso o que eu falei agora. É. Inclusive, eu amo o filme da família dele, meu Deus, como aquele filme é bom. Ele é perdoadoramente bom. Você sabe que eu tava assistindo o Globo de Ouro? Aí quando eu vi, Spielberg tava lá com a galera de Hamnet. Aí os brasileiros, né, o agente secreto estavam, sei lá, umas duas mesas ali. E obviamente que depois deve ter tido, né, o after. Eu digo, meu Deus, se eu estivesse nessa mesa, eu iria dar um jeito de chegar para Spielberg e dizer: Excuse me, Mr. Spielberg, let's talk about Dia D. Estou curioso, por favor. Me diga algo, me passe algo que não tá no trailer. Eu teria feito isso, acho que Kleber fez. Kleber deve ter feito isso. Ou Emily, um dos dois. Gente, mas é só. É, vai estrear no mesmo dia. O dia D vai estrear no mesmo dia que Todo Mundo em Pânico 6. Já Não, acaba. É, não, não, tá. porque cada um Acho que sabe a importância do outro, então eles se Mas tá. respeitam. Ah, tá aqui, 11 de junho de 2026, Felipe. Vai ser dia D, vai ser fracasso de bilheteria. O dia D não ia ser dia 4 de junho? Pelo menos que eu olhei aqui, tá dia 11 de junho, posso estar. Por enquanto. Eu acho que ainda deve mudar. Pois é, eles não vão Mas deixar por os dois enquanto tá estrear os dois na. pro dia 11. Eu acho que deve mudar, até por uma política da boa vizinhança. Só acho isso. Vamos aguardar, mas eu acho que muda também. Agora, quem vai ser o que vai atrasar? Aí tudo bem, eu não faço questão. Não, mas eu imagino quem vai dar o braço a torcer. Acho que o Spielberg devia dar o braço a torcer. Tá em desvantagem. Eu acho, ele já tem uns 5 Oscars, tá, vai ganhar outro agora com o Hamnet, né? Tá tão bem ele. Vai, deixa, bota pra uma semana depois. Faz mal nenhum. É isso. Muito bem, mas em julho também estamos sucintos, mas com um filme bem importante, né? Pelo menos por enquanto está previsto que Evil Dead Burn saia no dia 22 de julho lá fora. É um filme que tem direção do Sebastian Vanicek, eu não sei se essa é a pronúncia, que fez Infestação, né? Um daqueles filmes de aranha que saíram em 2023, que foi o ano das aranhas, aparentemente. Mas é só isso que a gente tem de informação por enquanto. Não sei o que esperar. E que se trata de um spin-off, né? Mas acho que a Ascensão também, né? Já era meio que um spin-off. Não era uma continuação, assim, era uma nova história, enfim. Então não sei o que esperar desse novo Evil Dead. Eu acho que o nome Evil Dead, assim, é uma marca tão forte que foram filmes tão importantes ali na década de 80. O Sam Raimi devia explorar melhor essa marca, assim. Não que eu acho os dois Evil Dead ruins, mas eles poderiam ser muito melhores, muito mais filmes assim, né? Aí as pessoas, mas Evil Dead de 1980 também não era grande coisa, tinha um elenco ruim. Sim, gente, mas pode ser melhor, né? Não pode ser melhor porque o Evil Dead de 80 era ruim? Caralho. Então. Pois Não é. é que é ruim. É, gente. Porque eu acho que é uma marca muito forte histórica do cinema de horror, assim. Então, assim, realmente, assim, eu não sei o que esperar. Eu gosto do filme lá de 2011, do Fede Álvares. Eu gosto dele, mas eu gosto da direção, mas eu acho a história ruim. Aí o outro eu já gosto mais da história. Mas eu já acho a direção ruim. Aí eles têm que dar um jeito, eles têm que acertar uma hora. Olha, mas eles acertaram, Ivo, eles acertaram quando eles Acerta. fizeram a série para a TV. Sim, a Que série é para maravilhosa. mim, a série é maravilhosa e é um crime nunca ninguém ter feito um spin-off com Xena, a Princesa Guerreira, que eu esqueci o nome da personagem dela na série, Pois e é. que ela é maravilhosa, ela é assim, ela é praticamente a Jennifer Tilly do universo Evil Dead. Pois é, deveria estar lá. Deveria estar lá. Mas é isso, a gente fica na expectativa de que venha alguma coisa boa. Torcendo. E em agosto a gente tem também mais um retorno de franquia. Um retorno. Uma franquia que segue firme e forte, né? Insidious, The Bleeding World. Ai, que preguiça. Ah, de novo, dei É parabéns ontem. o sexto filme. De novo. Sexto filme da franquia. Pra quê? A Lin Shaye, que morreu no Meu primeiro filme da Deus, franquia, ela estará volta. nesse filme. Gente, Não, ela é já o voltou prequel antes, do né? Ela já prequel, é do fez prequel do vários. prequel do prequel, né? Então, e ela mesma já disse que esse não é o último filme da franquia, então é isso, Ai, firme e coitada, né? forte. Tem que pagar boleto. Ela é irmã do dono da New Line, ela não precisa, não. Ah lá. Ah, gente, eu acho que ela gosta, ela que produz, ela que banca esse filme. Só pode. Ela Só deve pode. gostar. Ela deve gostar. É o único porque a do boleto não cola, não. Boleto eu tenho para pagar, ela não tem, não. Só uma coisa, eu tava procurando até agora o nome de Shen na Princesa Guerreira na série do Evil Dead. É Ruby. Sim, ela tá ótima. Isso. Tá mesmo. Mas é isso, esse Insidious ainda não tem sinopse também, então não sabemos nada por enquanto. Tá previsto para sair em agosto nos Estados Unidos, mas Não. esse é um que eu acho que tem boas chances de mudar também. Acho que o melhor seria ser cancelado, né? É, né? Ah, já gastaram dinheiro com isso, duvido que vão cancelar. É verdade. E em setembro, por enquanto, temos dois lançamentos. Um deles é o novo Resident Evil, que vai ser dirigido pelo Zack Cregger, que fez A Hora do Mal, né? E o Barbarian. E o outro, tá previsto para sair aqui no Brasil dia 3 de setembro, é o The Backrooms, que é inspirado em uma creepypasta, né? É, a sinopse parece um pouquinho genérica, segundo o release que a gente recebeu por enquanto, né? É um filme que leva o público a uma dimensão paralela, onde uma terapeuta é forçada a enfrentar o desconhecido para trazer seu paciente desaparecido ao mundo real. O ponto é que as Backrooms, sabem a Lumon de Severance, a empresa que tem aqueles corredores intermináveis, tudo branco, tudo igual, que parece que não leva a lugar nenhum, mas aí às vezes eles acham umas coisas esquisitas, tipo um monte de cabra. As backrooms são algo nessa linha, assim, né? Esse espaço liminar, sem nada a princípio, mas enfim, algo vai acontecer nesse lugar, né? E o elenco é bem interessante. Ele é Imagino que essa terapeuta, né, vai ser interpretada pela Renate Hensve, que fez Sentimental Value, o filme norueguês lá que está indicado para o Oscar. Tem o Mark Duplass, que fez Creep, que é excelente. Então, esse eu tô bem interessada. Tô mais interessada nesse do que no Resident Evil, por mais que eu goste muito do Zack Cregger. Mas The Backrooms tá me ganhando para setembro, por enquanto. Ai, não tem como se empolgar com Resident Evil hoje em dia, olha, depois de tudo que fizeram de porcaria com a franquia. Impossível. Mesmo com o diretor de A Hora do Mal, não. Ai, mata em terra e joga sal em cima, pra não acrescer mais nada. Gente, o The Backrooms tem um curta de uns 9 minutos no. Acho no YouTube, que é bem legal. Acho que vale a pena, que inclusive, né, que foi a. Aliás, né, não é um, são vários curtinhas de 9 minutos, 1 minuto, acho que são uns 22 mais ou menos. São bem legais, assim, acho que vale a pena ir lá e dar uma conferida, assim. É muito interessante. Ai, olha aí, vale É checar. só procurar lá, Backrooms de Kane Pixels. E foi, acho que é a 24 que comprou, né? Não sei. Acho que é a 24 que tá distribuindo. Vou deixar o link no post para quem quiser assistir. E aí, tem tanto curta de YouTube que acaba virando filme depois, e os curtas são sempre muito bons, assim. Acho que sempre vale conferir. Mas muito bem, agora outubro. Por enquanto temos dois filmes aqui na lista, mas eu imagino que saia mais coisa, né? Mês do Halloween e tal. Imagino que ainda tenha outros anúncios por aí. A gente vai falar de alguns filmes que não tem data nenhuma. Pode ser que venham por aí. Mas a gente tem então Other Mommy, é um filme estrelado pela Jessica Chastain, que é uma entidade tenta possuir uma menininha explorando seus problemas familiares. Então é mais um filme que talvez seja sobre trauma, aquela coisa, né? Eu já tô um pouco cansada dessa temática. Parece super genérico. Vamos ver quando sair um pouco mais de detalhes, né? Talvez seja mais interessante que isso. E a gente tem um novo filme do Shyamalan, chamado Remain, estrelado pelo Jake Gyllenhaal. Um arquiteto se hospeda em uma pousada após sair de uma clínica psiquiátrica e enfrenta eventos sobrenaturais. Me disse nada, mas com filmes do Shyamalan é isso que eu espero também, que, né? A gente vai meio no escuro mesmo. Eu acho que você disse tudo, né? A expectativa é pelo filme do Shyamalan, que tem acertado razoavelmente bem, né, nas últimas produções. O Shyamalan tem essa questão de ser uma montanha-russa na carreira dele, mas as últimas obras ele serviu Kant. Então, eu tô na. Não, você gosta de armadilha, Eu Samuel? adoro, eu acho esse filme divertidíssimo. Ele é Eu tão. também. Ele começa Ai, sério, depois você percebe que é um filme que não é pra ser levado a sério. E aí quando você, no meio do olha. filme, no meio do filme percebe que você não deveria ter levado esse filme a sério desde o começo dele, ele fica maravilhoso. Como esse filme fica bom depois que você pensa que ele é uma galhofa. Então. Aí você quer começar de novo para pegar Isso! o clima certo desde o Exato! começo. Isso é irritante. Você precisa começar de novo pra pegar o clima certo desse filme. É surreal. Muito, muito, muito, muito bom. Eu adorei a armadilha. Eu já Ai, eu tô me aqui diverti. nas expectativas. A gente tem que lembrar que outubro é o mês do Halloween, né? Então aparece muita coisa que ainda não tá por aqui, que vai ser anunciada, é um monte de porcaria da Netflix. Episódio especial dos Simpsons. Então é o mês que a gente tem que criar uma expectativa boa, que vai ter alguma coisa que seja aproveitável. É isso. Muito bem. Bom, em novembro temos um filme chamado The Shepherd, dirigido pelo John Hyams, que fez aquele filme Sick, que a gente já comentou aqui no podcast também. Me interessei por ser estrelado pelo David Dastmalchian, que eu gosto muito, apesar de fazer várias bombas em vários momentos, mas eu gosto muito dele. E a Georgina Campbell, novamente, né? É uma história ambientada no estado de Nevada, que é bem deserto, assim, né? Tem Las Vegas ali, mas no geral é um desertão. Em que uma jovem em trabalho de parto, fugindo de um passado de abusos, tem sua fuga interrompida por um misterioso estranho que esconde uma ameaça sinistra no banco de trás de seu carro. Fiquei intrigada. Eu acho, ele, essa sinopse começa muito genérica, mas me interessei pelo banco de trás do carro. Uma pessoa fugindo em um trabalho de parto e ainda ter a fuga interrompida, gente, isso aí vai ser muito tenso. Em Doideira, Nevada. doideira. Tenso. Em Nevada. Em Nevada. Vamos ver o que vem por aí. E finalmente, novamente, né, 25 de dezembro, Robert Eggers é um diretor natalino que nunca fez um filme de Natal, mas está prometido o novo filme dele, que é o Werewolf, que é um filme de lobisomem passado no século XIII, com um elenco que ele já usa em todos os filmes. Obviamente tem o Willem Dafoe, vai ter a Lily Rose Depp. E eu não sei, eu gosto muito, muito mesmo de A Bruxa. Mas cada filme do Eggers que sai, eu vou gostando menos e sentindo como se fosse tudo a mesma ambientação, sabe? Ai, A não. mesma paleta. Eu concordo, cada um. Não. Adoro A Bruxa. Até o Farol eu gosto. Depois do Farol, nossa, olha esse Nosferatu 2024. Olha, eu precisei, eu não sei até hoje como eu não saí na metade do filme. Eu acho que esse Nosferatu foi prejudicado também. Total. Eu tô com muita preguiça desse filme novo dele. Eu já não gosto de lobisomem. Acho lobisomem uma coisa chata, sem graça. Tem suas exceções? Tem. Lobisomem americano em Londres. Mas é um aqui e outro lá. E não sei. Não gosto, não. Não me atrai. E aí eu fico imagino já ele fazendo. Ai, meu Deus, que preguiça. Vai começar o contraluz do lobisomem na lua cheia. Ai, preguiça. Não. Pula. Eu sei que ele sabe fazer contraluz muito lindo, mas uma história não é só feita de contraluz. Eu vou defender, eu gosto dos filmes do Eggers, sim. Eu adorei o Homem do Norte, eu adorei Nosferatu, gostei muito de Nosferatu mesmo. Então, tô na expectativa. Mas parece que esse filme não vai ser lançado esse ano, não, né? Eu acho que a expectativa maior é que ele seja em 2027 mesmo. Eu acho que Eu sim. duvido muito que saia esse ano. Talvez se não. Passa que nem Nosferatu, vira filme de Natal, né? Vira filme de Natal e estreia Então. no Brasil só no início do ano que vem. Então, vamos ficar nessa expectativa moderada, digamos assim. É isso. Bom, a gente finaliza então a lista dos filmes que já tem data de lançamento, pelo menos alguma previsão, né? Agora a gente tem mais alguns aqui que estão apenas como estreia 2026. Então a gente não sabe exatamente quando e se, né? Pode ser que não saiam esse ano também. Entre esses, a gente tem o Wolf Creek 3, O Legado, um filme chamado Onslaught, que é do Adam Wingard. Assim, para mim, o Adam Wingard, eu gosto muito de Você é o Próximo, mas ultimamente também tem feito filmes do Godzilla que não me interessam nem um pouco. Mas é sobre uma mãe que luta para proteger sua família de uma ameaça que escapou de uma base militar secreta. Interessante. Acho que pode vir algo diferente por aí. Diferente para os padrões do que ele tem feito, né? Tem a Rebecca Hall no elenco, que eu gosto muito. Ótima, sim. E o Dan Stevens, que também é um Screen King, né, gente? O Dan Stevens faz bastante filme de terror também. Gosto dele. Tem o meu Guilty Pleasure, que é Terrifier. Tá prometido que o quarto vem aí. E um filme chamado Flower Veil Street, que é do David Robert Mitchell, que fez It Follows, com Anne Hathaway e Ewan McGregor no elenco. Uma família nos anos 80 começa a notar acontecimentos estranhos em sua vizinhança. Não disse nada também, mas o diretor já me faz ficar interessado. E são esses os lançamentos possíveis, sem muita previsão. É, o Sil, eu cometi um pecado aqui, tá? Eu não coloquei Godzilla minus zero, zero. Tem, Em né? novembro. Nossa, pecadão. Gente, desculpa. Godzilla, Pecadão. Esse tá pra zero, quando? novembro. Quer dizer, não Boa. sei aonde em novembro, tá? Tô olhando aqui agora, que eu lembrei desse filme e não sei por que agora. É por causa desse Godzilla. Eu falei, gente, vai ter Godzilla minus zero. Que eu falei do Aidan Wingard aí. E é aquela coisa, né? Se eu não me engano, esse filme vai ser prequel do Zero, né? Não, do Do Minus ano. One. Isso, menos um. Vai ser prequel, mas tá voltando praticamente a mesma equipe para a produção desse filme. A galera que ganhou o Oscar com efeitos especiais tá voltando. O Japão, eu gosto muito disso, dessa tradição japonesa de sempre se fortalecer mantendo as mesmas pessoas de um trabalho para que elas consigam fazer os próximos. É uma coisa até de empresas grandes como a Nintendo, que ela faz muito isso. É, mesmo se o funcionário não está naquele ritmo de trabalho exaustivo, mais exaustivo, né, ele se mantém ali até aparecer realmente um novo projeto para que a expertise continue, né, dentro desse mesmo projeto. É, então, o maior motivo para assistir Godzilla Minus Zero é o Minus One, que é um filme magnífico, brilhante, sensacional, sensacional. É, então, você não precisa ver trailer, nada. Só espera chegar que você tem que assistir. É uma obrigação quando esse filme sair. Quem é fã de Godzilla, quem gosta de todas as nuances e camadas que ele representa na cultura japonesa e cultura ocidental também, né? A gente tem um programa sobre Godzilla, adoro esse programa, porque a gente explorou muito disso. É, então fica aí a dica de esse filme é obrigatório. É, lançamento dele, 3 de novembro no Japão e nos Estados Unidos, 6 de novembro. Aqui, não faço ideia. Espero que não demore. Aham. Muito bem. Gente, tem mais um filme também que eu vi passar no meu Instagram hoje. A Filmes e Filmes postou. É um filme nacional chamado Nova Éden. É do Ali Muritiba. Tá descrito como um folk horror nacional. E segundo a sinopse, o filme se passa em meados da década de 1920 e acompanha Damião, que é um jovem padre negro que se instala em um povoado formado por imigrantes agricultores de tabaco no sul do Brasil. Recebido com desdém, Damião descobre que forças sinistras criaram raízes na cidade. Já fiquei interessada, terror nacional a gente sempre, pelo menos eu sempre fico atenta, porque a gente tem tido muitos filmes muito bons, não só no terror, né, no cinema brasileiro, mas também no terror. E ter um folk horror para chamar de nosso é sempre bom, né, gente? Não que seja também o único, mas sempre que vier por aí, estarei esperando. Fiquei interessado, e é uma coprodução com a Polônia, né? Olha aí. Pois é. Fiquei interessado. Então, bem interessante. Lembrei de um filme que eu vi ano passado, mas depois eu comento dele. Brasileiro também, que peguei um filme nacional na Globoplay e falei, ah, vou ver Continente, achei a sinopse interessante. Caralho, que filme, um filme de terror. O que que lembra o filme lá da. Aquele filme francês, Trouble Every Day, aquela mesma É pegada. verdade. Filme sangrento pra caramba, e tá lá que o filme é um suspense, suspense meu cu. Terror pra caramba. Meu Deus do céu, e o filme é bom. É muito bom mesmo. Enfim, vejam Continente na Globoplay. Eu gostei bastante dele E também. assistam também Trouble Every Day da França, que ele tem muita referência com esse filme. Curioso. Total. Bom, gente, encerramos então a nossa lista, pelo menos por enquanto. Como eu disse, muita coisa deve que a gente não falou deve vir por aí, né? Que a gente vai ficando sabendo ao longo do ano. Mas eu vou dizer que, pensando na lista do ano passado, que me lembro de ter muita continuação, muito remake. Aqui também tem bastante, mas eu acho que tem algumas coisas mais originais, assim. Posso estar errada, mas tenho essa impressão de que tem algumas coisas mais inéditas, né, do que a gente teve ano passado, não sei. Vamos aguardar, né? É só o que a gente pode fazer. Porque eu achava até que 2025 ia ser um ano interessante pro terror. Acabou que não foi. Teve filmes grandiosos, mas eles roubaram toda a pauta. Para quem esperou aqueles filmes mais saindo de lugares menos famosos, a gente quebrou a cara. Ou pelo menos eu não sei se eu acompanhei tão pouco assim os lançamentos de 2025. Mas ficou essa sensação, né? O 2026 está prometendo ser um pouquinho mais animado mesmo. A gente fica na torcida, como sempre. Eu queria fazer uma menção honrosa, se eu posso. Claro. Porque a gente. Eu às vezes trago os lançamentos de jogos de terror, né? Que a gente vai ter em 2026. E vai ter muitas coisas interessantes. Mas eu tô encantado. E a comunidade game tá assim, esperando ansiosamente pelo próximo Resident Evil. Se Resident Evil é uma franquia que você desiste enterra no cinema e nas séries, continue nos jogos, porque a Capcom tá sendo brilhante a cada lançamento. E agora em fevereiro já, dia 27 de fevereiro, a gente vai ter o lançamento de Resident Evil Requiem. É o novo capítulo da franquia que tá absurdo, todo mundo que está jogando as demos está encantado com o que estão apresentando. Vai ter o melhor dos dois grandes jogos praticamente da franquia inteira, que é o melhor de Resident Evil 2, vai ter o melhor de Resident Evil 4, com dois personagens, um que vai ser extremamente sensível e vai viver o terror de verdade, que você vai precisar se esconder e vai ter muito susto. E o outro que vai ser a vibe mais de ação mesmo, de luta contra zumbi, contra monstros. Você alternando esses personagens, vai ser uma fórmula muito diferente que a Capcom tá colocando. E quem já experimentou as demos de 3 horas de duração, mais ou menos, tá saindo assim, encantado com esse resultado e ansiosíssimo pro lançamento. Tem cara de ser um dos melhores jogos de 2026. De concorrer aos principais prêmios, então é para ficar de olho, porque provavelmente vai ser um grandíssimo lançamento. Eu estou extremamente ansioso esperando. Muito bem. Uhul. É isso, gente. E, né, vamos conversar que talvez saia aí um nosso episódio sobre Silent Hill, falando em jogos, né? E aí a gente fala dos jogos também. Mas muito bem. Acho que finalizamos. Vocês têm mais alguma consideração antes da gente encerrar? Ah, eu queria só perguntar como é que tá de série, que de série eu tô por fora, se vai ter alguma coisa interessante, Ah, eu Samuel, que também geralmente tô sabe. fraco por enquanto. Nós vamos ter o Também. retorno de entrevista com o Vampiro esse ano. Então, em algum momento de Amém. 2026, vem entrevista com o Vampiro. A última temporada de The Boys tá chegando também, pra quem, como eu, gosta de ver uma vibe de terror em The Boys. Eles brincam com algumas temáticas que são, quando a gente para pra pensar, são um pouco assustadoras, principalmente porque os produtores resolveram assumir o lado que The Boys é, né? De ideia mesmo do que representa. E aí, curiosamente, quando a água bateu na bunda da realidade, o grande público ficou puto. The Boys representa os Estados Unidos, filho da puta do inferno. Ah, então, as pessoas estão começando a ficar com raiva porque a série realmente representa isso e é o que tá acontecendo, né? Então, é um país filho da puta do inferno. Então, as pessoas começaram a ficar com raiva disso. Tem algumas coisas aqui e ali também, mas nada muito significativo no momento, que vai aparecendo ao longo do ano, né? A gente, por enquanto, não tem um Bem-vindo a Derry, por exemplo, da HBO. Não tá com uma grande produção de terror para os próximos meses. É, começou agora mais Dragões Targaryen, né? Só tem Westeros nessa porra. The Last of Us não tem esse ano, é só no ano que vem. Então, tem pouca coisa no momento para ficar no radar. É, queria fazer uma menção aqui, que não é muito bem de 2026, mas é ainda sobre 2025, né? É, sobre a questão que Samuel falou, 2025 ter parecido que ficou um pouco reducionista, assim, mas queria dizer que esse ano no Oscar, que, né, quer queira ou quer não, é a maior premiação do cinema no mundo, a gente vai ter bastante premiação, é bastante indicação de filme de terror, né? Pecadores lá com 16 indicações. Weapons, né, a Amy Madigan concorrendo ali como melhor atriz coadjuvante, que eu achei incrível. Aí fora outros, né, prêmios para Frankenstein também. É, Frankenstein está concorrendo, inclusive, melhor filme, né, que eu achei, fiquei super surpreso. Então, sei lá, eu não me lembro de ter tantos filmes assim do gênero no mesmo ano do Oscar, assim. Eu acho Então, que vale um programa só sobre eles, hein? será que o Oscar está Porque. abrindo os olhos para o horror novamente? Até The Ugly Stepsister foi Sim, tem indicado. também, né? De... Né? Eu acho que tá valendo um programa aí, hein? A gente podia Pois pensar. Porque esses filmes é. Eu acho a gente legal, não sim. discutiu sobre todos eles, não, muito bem aqui no ano de 2025. Acho que é um momento bom da gente falar. É. É sobre pecadores mesmo, a gente acabou não falando, né? Não falamos muito pouco. Eu acho que super vale, gente. E vai ser muito fácil, porque daí esses a gente já assistiu A gente tudo. assistiu tudo. Mas eu queria fazer também um falar diretamente com nossos ouvintes, né? Agradecer novamente pelos anos que vocês nos acompanham. Quem está chegando agora, sinta-se à vontade. Nós adoramos ouvir vocês, o feedback de vocês. A gente gosta de também receber sugestões do que vocês gostariam que nós conversássemos aqui no programa. É, como vocês percebem, a nossa agenda, a gente não temos uma agenda muito fixa, a gente vai montando ao longo das semanas. A gente pega assuntos de hype, a gente pega assuntos antigos. A gente, por exemplo, está devendo para esse ano o programa da trilogia do suicídio, do Sean Sono, né? Que é uma coisa bem aleatória, que a gente teve uma ideia e a gente disse, não, vamos gravar. E a gente vai fazer de Silent Hill, aproveitando o filme. Então, sigam talvez para um ano muito agradável com a gente aqui ao lado do podcast, porque sem a participação de vocês, nada que tá valendo a pena. Então, por favor, estejam conosco também, né? Com certeza. E contem pra gente o que vocês estão esperando de 2026 no terror. Queremos saber o que tá em alta aí no coraçãozinho dos nossos Sim, ouvintes. sim, sim. Mas é isso então, gente. Amigos, obrigada por mais essa gravação. Daniel fica devendo, né, o retorno aqui. Vamos ver se no próximo a gente consegue bater todas as agendas. E é isso, gente. Obrigada, ouvintes, por continuarem com a gente. E até o próximo episódio. É isso aí, gente. Obrigado, Tchau, tchau. gente. Até o Tchau. próximo.